E no 492 da Arpa Cristã, Jesus virá do céu. Abra sua Arpa Cristã no hino 492. Jesus em breve virá do céu, cumprir o que subindo prometeu. Tudo revela que virá presto, com ele iremos pro reino seu. Jesus com sangue me tem completo, e pelo Espírito redimido, tenho penhor da minha herança e meu Senhor. E pelo mundo, sem descansar, os mensageiros estão a anunciar o Evangelho do Filho amado, que é este mundo. Jesus com sangue me tem comprado, e pelo Espírito me tem selado. Sou redimido, tenho penhor da minha herança e meu Senhor. Do mundo inteiro já vão chegar, em breve tu acha mais lugar. Se vir desejas, não te demores, mas vem depressa pra te salvar. Jesus com sangue me tem comprado, e pelo Espírito me tem selado. Sou redimido, tenho penhor da minha herança e meu Senhor. Já vem o dia, clareando está,